Pra ser sincero, eu não espero nada de você. Também espero que você não queira nada de mim. Foi só um lance, uma paixão sem romance, coisa de pele ou qualquer coisa assim. Vamos chamar o disco de amanheça, porque com o amanhecer esse amor vai ter fim. Amanhã, quando acordar e me ver do seu lado, não vá pensar você que tô apaixonado. Só leve o meu cheiro grudado em você, yeah, yeah. Não vou dar mais que o meu perfume, preciso uma roupa. Então não perca tempo e beija minha boca. Me abraça e faz amor até o sol nascer. Ai, bebê. Pra ser sincero, eu não espero nada de você. Também espero que você não queira nada de mim. Foi só um lance, uma paixão sem romance, gozar de pé no qualquer coisa assim. Vamos chamar o disco de amanheça, porque com o amanhecer este amor vai ter fim. Você que tô apaixonado, só leve o meu cheiro grudado em você, yeah, yeah. Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa. Então não perca tempo e beija minha boca. Me abraça e faz amor até o sol nascer. Amanhã, quando acordar e viver do seu lado, não vá pensar você que tô apaixonado. Leve o meu cheiro grudado em você. Não vou dar mais que o meu perfume preso em sua roupa. Então não perca tempo e beija minha boca. Me abraça e faz amor até o sol.